Anima Nerd Podcast, o podcast oficial do A Fonte Geek. Olá, meus bons amigos e minhas boas amigas. Nós estamos aqui começando o segundo Nerd News, direto do seu podcast Anima Nerd, o podcast oficial do A Fonte Geek. Hoje nós vamos falar de três temas e um teminha que nós, no querido Mago Giva queria comentar. Nós vamos comentar, claro. E os temas são os seguintes. Nós vamos falar da animação da Piada Mortal. Nós vamos falar um pouquinho do filme dos Vingadores, A Era de Ultron. Vamos falar do Despertar da Força, Star Wars. Star Wars Episódio 7, e eu tô animadão para falar disso. E também nós vamos falar da prequel de Star Wars, a Rogue One, que vai sair agora no final do ano. Como eu já falei para vocês, nós temos hoje aqui a presença do inenarrável, do gigantesco, do guru, aquele que sabe tudo dos animes e do mundo nerd, o Mago Giva. Mago Giva, faça aqui suas considerações iniciais para o nosso público. Olá, galera, tudo bom? Mais uma vez, eu, o Mago Giva, estou aqui com vocês para comentar sobre assuntos polêmicos que muita gente nem sabe qual é o verdadeiro sentido da existência. E hoje a gente, como o TB falou, a gente vai começar falando sobre a animação da Piada Mortal. Então, né, eu, pra quem quiser, nós temos uma review da HQ da Piada Mortal lá no site A Fonte Geek. Vai lá, A Fonte Geek. Vai lá no Google, a review Piada Mortal, A Fonte Geek, vocês vão ver lá a nossa review. E nós vamos comentar aqui a animação, né? A animação, o desenho, que saiu agora, foi dublado e tudo. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui pro querido guru, o sábio, o poderoso, o portentoso, a animação é boa? Você gostou do desenho, Magudinho? Você gostou do negócio? TB, eu gostei. Realmente a animação é boa. E deu pra gente absorver muitos conteúdos e colocar sobre o nosso cotidiano. E o que eu vi naquela animação simplesmente foi algo que quem viu, quem assistiu como a gente, acredito que deve ter entendido qual é o sentido da animação. Para mim, o sentido da animação foi mostrar que a violência, a criminalidade, o sistema do país simplesmente é aquilo que a gente já sabe todos os dias. É uma piada, é uma coisa que não se resolve em nada. E que a verdadeira risada é a última que se dá. Meu Deus do céu, o Mago Giva aqui dele conseguiu resumir toda a história do Alan Moore em uma frase. Puta que pariu, isso é que é mago mesmo, Ave Maria. Se eu acho que a Piada Mortal foi uma boa animação, puta merda, animação sensacional. Bruce Timm, que o Bruce Timm, Mago Giva, foi o cara que fez a Liga da Justiça, desenhou a Liga da Justiça, o Batman normal, ele que também produziu. E foi perfeito. Eu que sou fã do Batman, vi um bocado de ali, várias HQs do Batman, eu achei a animação, puta que pariu, sensacional. A próxima pergunta que eu vou fazer aqui pro Mago Giva é a seguinte: é uma história da Batgirl, Mago Giva? Como é que é o negócio aí? Bem, TB, aquela história ali, de começo, deu pra perceber que era falando sobre ela. Mas na realidade, tá se falando sobre impulsos e sentimentos da Batgirl, pois ela achou que tinha que fazer tudo por impulso, porque é justiça, é porque tinha que ser certo, era uma vigilante da noite, mas na realidade era mais um impulso, porque o sentimento dela por Batman estava além daquilo, porque para quem assistiu, viu que o que não deu mais para ela segurar, ela simplesmente botou para fora. Foi na cena que ela beijou, praticamente eles tiveram uma relação sexual naquela noite. Você fica contando as coisas assim pra galera? Então, acredito eu, né? Não foi, rolou. Então, o que acontece? Deu pra entender que ela confundiu amizade com libertinagem. Não. Pois, o Batman quis também, vai. Não, mas pela visão da lógica, Batman, ele se conteve. Ele botou em todo o tempo, ele botou aquela imagem do cara. Não, ela só é parceira. Ela não é. Mas ela não queria isso. Mas não, ela queria isso. Ela não queria só isso, não. Você acha que ela... Eu acho que ela queria mais. Eu acho que ela deixou as emoções dela se transformar em algo de ato de relacionamento, ao ponto que ele gostou da noite e simplesmente criou um vazio, tipo assim, não posso mais te ver como uma amiga, mas também não vou te ver como uma mulher. É assim, por que eu tô falando nisso? Por várias coisas. A primeira é que eu outro dia eu revi a maioria dos desenhos do Batman antigo, né? E eu vi alguns episódios da Batgirl. Mago Giva sabe, a Batgirl é um personagem sempre renegado, bicho. Ninguém gostava da Batgirl. A Batgirl era um Batman de saias. Ela era inteligente, ela era sabida. E mais nas animações, ela sempre foi zero à esquerda. Eu tô falando isso, não tô brincando, não. Mago Giva sabe. Mago Giva sabe. Ela, nas animações, ela nunca foi aquela coisa, aquela Coca-Cola toda. Vamos falar a verdade. E aí a gente vê... Na verdade, o que a gente viu foi uma animação para um novo público. O Bruce Timm fez uma animação para um público que é público feminino também. Para as mulheres também verem o desenho. Para as mulheres também se verem com uma Batgirl. Entendeu? E ele também ainda colocou no final uma história de superação. Beleza, a Batgirl perdeu as pernas, mas ela voltou à justiça, voltou a Oráculo e tudo. Que isso rola nas HQs, mas não rola na animação do Bruce Timm. Mas isso é uma mudança, gente. Isso é uma mudança de público, de questão de idade. Tem muita mulher hoje que lê HQ. Na verdade, nos Estados Unidos, o público maior de leitores de HQ hoje são mulheres. Entendeu? Então é por isso que você vê o Bruce Timm querendo costurar um pouquinho uma história que não envolvia a Batgirl de jeito nenhum, mas deixar ela mais por cima. Tá entendendo? Falar um pouquinho dela, botar ela forte. E agora também teve o Novo 52 HQ. E a única HQ que prestava era a HQ da Batgirl. O resto tudo era uma merda. Então, foi isso. A Batgirl, ela foi um personagem renascido. O personagem renasceu. E aquilo foi um renascimento total. É claro que ela não vai continuar como Oráculo. Eu vou deixar isso aqui claro. Dificilmente em Rebirth, nas novas séries da HQ e da DC, ela vai voltar como Oráculo. Mas é bom demais você ver um personagem de novo caráter. Um personagem forte, que luta. Inteligentíssima, boa pra caramba. Gostosa pra cacete. Luta, né, luta mais pra caramba. É legal pra caramba. Então, Mago Giva, acho que o Mago Giva aqui já falou aqui pra nós. Mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo, porque o Mago Giva é o mestre. É, sabe? Qual é pra você, Mago Giva, o verdadeiro sentido da piada mortal? O verdadeiro sentido da piada mortal é a gente rir dos problemas da sociedade. Onde que adianta existir a criminalidade sabendo que nunca vai se resolver? Então, esse é o humor da situação. Porque acha que no final da animação, Batman ri com o Coringa? Porque ele não podia matar o Coringa. Então, eu tinha que rir com ele. Simplesmente é uma piada. O que eu não posso matar, simplesmente eu vou rir. Eu ia tocar nesse assunto agora. Porque o final da animação é diferente do final da HQ. Na HQ... O Alan Moore, ele quis dar um sentido na HQ Vigiva. Fala aqui pra você também. O Batman, ele faz uma sombra como se ele estivesse engarguelando o Coringa no final da HQ. É como se ele suspendesse o Coringa e engarguelasse ele e aí viesse a polícia. É assim que é o final da HQ. E aí o final da HQ é aberto. Muitas pessoas preferem acreditar que o Batman mata o Coringa no final e outras pessoas, como eu, acham que não. Acho que a polícia chega e pedem o Batman de matar o Coringa no final. E na animação, não. Na animação, os dois terminam rindo. Exatamente o que Diva tá falando aqui. Dessa piada, desse desastre, tá entendendo? Alan Moore é um filho da mãe, você tá entendendo? De que não adianta nada, que tudo termina em... A pessoa... Eu não vou comentar não, Diva já comentou aqui bastante. Diva... O Mago Diva foi perfeito no comentário dele, eu não vou mais falar nada. Vamos agora para o próximo tema. Próximo tema que o Mago Diva insistiu para comentar. É sobre o filme dos Vingadores, A Era de Ultron. Eu achei o filme uma meleca. Odiei aquele filme. Mas o Mago Giva quer fazer o comentário aqui. Ele quer falar sobre a continuação. Vai ter continuação, Mago Giva? Bem, TB, como você viu, eu gostei do A Era de Ultron. Eu gostei realmente. Deu uma lógica sobre o que é você botar inteligência artificial em algo que você não conhece. Deu um entender mesmo que você está criando um próprio inimigo. E no caso do filme deu para entender, como eu tinha visto em um site, que a Era do Tron simplesmente foi um passo para uma sequência para a Guerra dos Mundos. Vingadores, Guerra dos Mundos, pois eu vi em um site dizendo que ele vai ser dividido em dois filmes, parte 1 e parte 2, que vai sair calculadamente em 2017 para 2018. Você acha que vai ser bagulho? Você acha que vai ser legal? Acredito que vai ser legal, né? Porque mostra até uma parte onde Hulk, ele aparece em Valhalla, na terra de Thor. E nessa história aí vai dar uma sequência onde Thor vai ajudar vai ter que buscar Hulk no mundo dele. Ou simplesmente o Hulk vai ajudar ele contra os problemas de Valhalla. Bom, nós vamos agora direto de Ultron, direto dos Vingadores da Marvel. A gente vai continuar na Disney. Vamos agora para Star Wars. Vamos falar de Despertar da Força, que foi um filmaço. Eu fui no cinema, eu chorei pra caramba. Coisa de fã, né? Foi uma loucura, né, velho? Vamos fazer aqui a pergunta pro Mago Giva. Pergunta que não quer calar, Mago Giva, é a seguinte: qual a lógica do despertar? A lógica do despertar, na minha opinião, tinha que ser a quem consegue manejar um sabre melhor. Porque o Finn conseguiu, no momento que ele estava em perigo, botou o ar de defender, de lutar, soube lutar de igual para igual contra o vilão com o sabre. Para mim, o verdadeiro despertar é aquele que mostra que o verdadeiro poder não está na telecinese, mas sim na luta, manejando um sabre. Coisa que a Green não demonstrou. Gray não demonstrou ao dar o sabre. Mesmo que o filme no final, ela lutou ali e tal, mas quem realmente arriscou a vida para lutar, para defender, foi o Finn. Você acha que ele foi o herói, né, Maguinho? Com certeza, ele foi o herói, ele que tinha que ser o Jedi. Dá para entender, se é porque o personagem era uma pessoa negra, não podia ter o poder Jedi. O poder Jedi tinha que ser numa pessoa branca. Isso tem uma visão muito preconceituosa. Não. O Samuel L. Jackson, quando ele foi Jedi, lembra do Samuel Jackson? Ele foi Jedi já, vem pra cá não. Ele foi lá o... Poxa vida, eu esqueci. Foi no episódio 2, episódio 3, que ele apareceu. Que ele quase matou o Papatinho, o negão. Eu esqueci o nome do personagem que Samuel Jackson fez, mas ele... O mesmo lá, o cara dos Vingadores, aquele cara. Mas nesse filme aí, Star Wars, a Guerra dos Clones, acredito eu que é esse, o Samuel Jackson, ele foi um Jedi que lutou, mas não teve uma repercussão assim sobre o personagem dele. O personagem dele ficou mais vago. Era forte. Então, aí vem a pergunta: por que o Finn não podia ser um Jedi? Por quê? Se a menina, ela herdou o poder Jedi, por que ele não adquiriu o poder? Eu acho que Star Wars, ele envolve muito drama familiar, bicho. A gente tá falando aqui de Luke, de Leia, de Anakin. Então, de Obi-Wan Kenobi. Então, é basicamente por isso, por ele não ser da família. É basicamente por isso. Provavelmente deve ter sido por isso, no fim, não ter sido, não ser Jedi. Mas também não dá sentido, TB. E ele também ser um novo Han Solo. É. Não dá sentido. Porque você sabe muito bem que em todas as temporadas de Star Wars, nunca teve Han Solo pegando num sabre pra lutar. Então, por que ele pegou um sabre para lutar? Foi o espírito de heroísmo dele que simplesmente despertou? Ou simplesmente ele quis ser um Luke Skywalker lutando contra um vilão que era inferior ao Darth Vader? Eu acho que foi o que você falou. Eu acho que ele, o Finn, ele é o herói. Ele é o herói que ele não quis, não queria ser herói, mas acabou sendo herói. A história do Finn é basicamente essa. Uma pessoa que recebeu o chamado, que negou o chamado na primeira vez, mas que respondeu o chamado. Ele pode não ser o forte, ele pode não ser a pessoa poderosa, mas ele tá lá, ele vai ser corajoso, ele vai dar o coração dele, ele vai dar o melhor. De Magujiba, ele foi providencial. Sem dúvida alguma, a pessoa mais propícia a ser chamada de herói em Despertar da Força é o Finn. Isso, Magujiba, eu não posso nem discordar. E se tratando da... Como é o nome da menina mesmo? Rey. Se tratando da Rey, a Rey, pra mim, ela não passa de uma princesa Leia. Uma versão diferente da princesa Leia. Uma pessoa que não queria aceitar um destino ridículo que ela estava vivendo. Onde ela queria onde estava a família dela, porque ela foi abandonada, aquilo outro. Então, pra mim, o verdadeiro Jedi, mesmo não tendo poder, o verdadeiro Jedi é o Finn. Porque o poder, a lógica do despertar não é o poder Jedi, na minha opinião. A lógica do despertar é despertar o herói, o guerreiro, aquele que maneja a espada como um verdadeiro Jedi. Então, a personagem simplesmente só mostrou uma coisa de herdar. Herdar é aquilo que você tem. Mas o verdadeiro poder é aquilo que você adquire agora. Não é o que você tem. O que é conquistar o que você não tem? Poxa vida, Magujiba, ele deixou várias pessoas agora querendo bater nele. Porque eu sei de muita gente que adora a Rey. Muita gente... Vamos com calma, gente. Vamos com calma. Vamos para a terceira pergunta. Você aturou, você aguentou, você suportou a morte do Han Solo? Porque você aturou a morte do Han Solo? Diga pra você. TB, sinceramente, eu não gostei da morte do Han Solo. Eu achei que no momento que Han Solo foi morto, acabou a imagem do Star Wars. Porque o vínculo do Star Wars, a gente já sabia que era o Luke, ele, Princesa Leia e o Darth Vader. Chewbacca e os Android era categoria coadjuvante, só acompanhante. Mas ele tinha que ser o foco, tipo assim, não, vamos continuar o sentido de sobrevivência, de estar ali. Mas ele ser morto, ainda mais pelo fato que o vilão era filho dele, ele ser morto por ele, deu a entender que o George Lucas quis... Não, George Lucas não, foi quem... Então, no caso, a Disney... É J.J. Abrams, o cara que fez o novo filme de Star Trek. Então, no caso, esse autor dessa história, simplesmente, ele tirou o sentido. Ele queria repetir uma cena onde não deu o verdadeiro sentido. Porque no Retorno Jedi, Luke Skywalker, ele simplesmente ele foi mostrar ao pai dele... Que a verdadeira força não era no lado escuro, mas sim sendo o íntegro, sendo Jedi. Até você ver que no final, o próprio Darth Vader mostrou o que restou de humanidade nele, salvando o filho, se deixando morrer. E então, esse autor simplesmente distorceu, achando o Han Solo morrendo na mão do filho. Então, que sentido tem a morte de Han Solo? Então, realmente existiu essa falha... Nessa parte, e uma falha ainda maior, na minha opinião, foi de que Luke apareceu no final, não dizendo nenhum ai. Coitado do Mark Hamill. É verdade. Agora sim, eu vou elucidar algumas coisas. Primeiro, o Harrison Ford, ele tá pedindo pro George Lucas matar ele desde o episódio 2, sabia? Desde o episódio 5. Desde... Do Império. Desde o Império Contra-Ataca, que o Harrison Ford tá pedindo pro George Lucas matar ele. Então, ele... Bicho, o Harrison Ford não aguenta mais fazer Star Wars. Então, o J.J. Abrams meio que fez um pedido. Atendeu o pedido do Harrison Ford, exatamente. Então... O motivo principal do Harrison Ford, do Han Solo ter morrido é porque o Harrison Ford pediu pro Han Solo morrer. Então é mais ou menos por isso. E o sentido é pra aquele vilão que ele é sobrinho do Darth Vader, né? É avô, é neto do Darth Vader. É como se ele fosse assim, como se fosse o rito de passagem para ele se tornar como é que fala? Um Jedi da escuridão? Sith. O rito de passagem para ele se tornar um Sith foi matar o próprio pai. Então, que foi o rito de passagem pro Darth Vader virar um Sith foi ter enfrentado o Obi-Wan Kenobi. E como é o nome dele? Quem? Do vilão. Ah, eu não vou lembrar agora, só vai no Google. Olha, bem, se tratando do vilão, eu achei que o autor, ele pecou muito grave, simplesmente de que, como uma pessoa que, segundo o filme, foi treinado por Luke Skywalker, foi despertar o lado mal. Em que sentido? Pois, na lógica dos filmes A Guerra dos Clones e qual foi o outro filme depois da Guerra dos Clones? A Vingança dos Sith. Você vê pelaquela lógica que deu para perceber que Anakin estava se transformando em um ser mau devido às lutas constantes. Nós não sabemos da motivação por trás do vilão. Aí pronto, se mas nesse aí ele não tinha lógica. Não, nós não sabemos ainda. Tá? Não. Não. Não. Eu sou um cara que eu vejo as coisas além do que se pode ver. Eu vejo que ele foi mais movido pela ganância do poder para dizer que conheceu o lado negro. Se ele, na cena, ele pega o crânio do avô e diz, vou continuar a sua vontade. Então, ele seguiu a vontade dele, dizendo que era a vontade do avô. Eu apertei aqui a mão do Mago Diva, porque o cara, meu Deus do céu. O cara sabe tudo de anime, ainda sabe tudo de Star Wars. Então, vamos continuar. Estava aqui... Eu não vou perguntar ao Mago Diva se ele gostou da Rey, porque eu sei que ele não gostou da Rey. Né? Isso é óbvio. Não, eu gostei. Você gostou da Rey, Mago Diva? Eu gostei da Rey, como eu disse a você. Pra mim, ela é uma segunda princesa Leia. Não foi de muita utilidade. Não, fala isso. Não, Leia, não. Não, a princesa... Não, a princesa Leia eu agiu... A princesa Leia. Não, se tratando de objetividade. A princesa Leia agiu... por impulso de defender o povo dela. Já tá dizendo, princesa Leia. Exatamente. É o povo dela. Mas no caso, dessa Rey, ela simplesmente agiu pelo impulso dela mesma. Então, eu vejo ela como uma versão inferior da princesa Leia. Eu tenho certeza que se alguém tá ouvindo esse podcast até agora, esses 20 e pouquinhos minutos, vai querer matar o Mago Diva. Ainda bem que vocês não sabem onde ele mora. Então, a próxima questão é sobre da onde veio a Rey, porque aparece um capacete lá onde a Rey morava naquele deserto, que provavelmente é o mesmo deserto onde Luke Skywalker foi deixado para ser criado por aquela família, onde o Obi-Wan encontrou ele, então provavelmente é o mesmo deserto, onde a Rey estava lá, tinha um capacete que é muito parecido com o capacete que o Luke usou quando ele usava aquele caça. Ainda lá no episódio 5, eu tô falando aqui coisa de fã, poucos fãs vão ter notado essas coisas. Então, tem duas teorias de onde a Rey pode ter vindo, porque a Rey tem um poder Jedi muito grande, como diz Yoda, a força é poderosa na sua família. Então, você, Mago Diva, você acha que a Rey ela é filha do Obi-Wan Kenobi, ou você acha que ela é filha do Luke Skywalker? O que, é que você acha, Mago Diva? Bem, TB, a minha opinião simplesmente são opiniões de lógicas e de algo que realmente é concreto. Ela não é nem filha de Luke, nem tampouco de Obi-Wan. Ela simplesmente é filha de um Jedi que sobreviveu naquela onda da Guerra dos Clones, onde ela herdou o poder, onde não tem vínculo nenhum nem com Luke, nem tampouco com Obi-Wan. E a onda do capacete, para dar aquela ilusão que ela podia ser filha de Luke, simplesmente é um capacete que ela achou no meio dos destroços, dos lixos, que ela vivia perto do lixão. E o autor botou ela ali no deserto, como largada, para dar aquela ilusão, dizer assim, ela é filha do Luke Skywalker. Mas ela não é filha do Luke Skywalker, quem é? É, porque simplesmente aquilo ali foi uma brincadeira dele para os fãs ficar se iludindo. Porque na realidade ela é filha de um sobrevivente da era da Guerra dos Clones, de um Jedi, onde ela herdou o poder do pai. E esse pai, antes de morrer, deixou ela nesse planeta abandonada. E ela ficou ali catando lixo, tentando descobrir o porquê que ela estava ali naquele deserto, naquele lixão. E foi aí que ela simplesmente viu o objetivo dela, ser alguém. Eu lembro que ela estava esperando a volta do pai, né? O pai disse que ia voltar para buscar ela e o pai deixou aquele capacete lá. Então é por isso que a gente aqui, os fãs malucos, né, Magudinho, acabou com a esperança da Rey ser filha do Luke Skywalker, destruiu. Vamos falar logo de Rogue One, vamos falar logo do próximo filme de Star Wars. O próximo filme de Star Wars vai ser um que a gente chama de pré-sequência, uma pré... A Vingança dos Sith. Exato, exatamente. Foi logo depois da Vingança dos Sith, com o Darth Vader ainda vivo e tal. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui pro Magudinho, porque Magudinho, bicho, é um cara que ele não só vê animes, filmes, animações e tudo mais. O cara, ele ainda conseguiu separar um pouquinho o tempo dele pra ver aquela animação que passa na Disney. É, animação. A Star Wars Rebels, né? Rebelde, Star Wars Rebeldes, né? Então, Magudinho, você acha que Rogue One vai ser Star Wars Rebels em filme? TB, acredito que sim, porque a animação simplesmente deu pra gente dar uma entendida que é algo que aconteceu muito antes de Luke. Foi num período que Darth Vader, de Anakin, tinha se tornado Darth Vader. E esse rebelde vai dar o sentido de que os Jedi simplesmente já estavam reduzidos, já tinha se desfeito, onde só ficou poucos, e só aqueles que viviam e contra o Império permaneceu. E nesse filme vai mostrar claramente que aqueles sobreviventes é aqueles que possuem o poder Jedi, que vai lutar de igual para igual com o próprio Darth Vader. E isso dá o sentido de que Rebelde se opôs contra o Império, onde nem existia a Princesa Leia. Apesar que na animação dá para entender que Luke, dá para entender que o Darth Vader não era o Anakin na animação. Dá pra entender que foi Luke que se tornou o novo Darth Vader. Parece. Porque numa parte da animação que eu vi, aprendiz do Darth Vader, aprendeu com ele que assim, ele lutava pela força e de repente virou. Ela volta, você viu? Ela voltou. Aí eu acompanhei. Aí o que acontece, deu pra entender que o Darth Vader da animação não era mais o Anakin, era o Luke que se tornou o Darth Vader. E nesse filme, simplesmente vai ser o oposto, vai ser o que aconteceu com Anakin quando se tornou Darth Vader, é a continuação, onde já não tinha mais Jedi, só tinha só o Mestre Yoda e poucos sobreviventes da força. É isso mesmo. Eu vou agora para a segunda pergunta que eu quero fazer aqui pro Mago Diva é a seguinte. Você acha, Mago Diva, que esse filme vai ser bom? Fale sério. Para falar a verdade, TB, para quem é realmente fã de Star Wars, vai ser bom, porque aí não, o foco não é o Luke, nem tampouco o Finn. Simplesmente é o Darth Vader. Quem é fã de Darth Vader vai ver realmente a verdadeira luta de Darth Vader, porque a gente está vendo ele lutando contra o Luke e contra o Obi-Wan, mas a gente não viu, mas lutando com um cara de gente não. E vai ver outros Siths na presença ali da luta. Então o Magudiva aqui meio que já respondeu a próxima pergunta, que ia ser se o Darth Vader vai estourar a boca do balão no filme. Ele vai estourar a boca do balão, né, Magudiva? E para completar, e vai ter a presença de um verdadeiro Jedi que vai lembrar muito o Luke lutando e o próprio Anakin. Acredito, Anakin não, o Obi-Wan. Quem? O cara do Rebelde. O Jedi que. É, o Jedi. E eu acredito eu que. Quem sou eu para prever? Simplesmente só dou opiniões futurísticas. Mas eu acredito que nessa luta, o próprio Obi-Wan, meio coroa, vai estar lutando contra o Darth Vader. Eu não descarto essa possibilidade não, é bem provável mesmo. Se é você ver alguma notícia que o ator que fez o Obi-Wan tá participando dessas gravações de Rogue One, então, ou participou, meu filho, pode segurar a boca aí do... Vai segurar a boca do profeta, porque o Magudinho provavelmente... Eu não duvidaria, eu não duvido. Eu acho difícil, porque... Ele é o profeta que diz hoje e acontece amanhã. Eu acho difícil porque, como eu falei com o Mago Giva, George Lucas vendeu Star Wars pra Disney, agora quem tá cuidando de Star Wars é o J.J. Abrams. Então é meio difícil, mas nada é impossível. Tanto que chamaram Mark Hamill, chamaram todo mundo de volta pra fazer Star Wars. Então, pessoal, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, que estão nos agraciando com vossos ouvidos, que estão ouvindo aqui o podcast do Animanet. Eu estou muito feliz que nós estamos tendo a quantidade razoável de ouvidas. Isso é bem legal, isso dá estímulo para que nós continuemos aqui o bom trabalho. Eu quero agradecer também aqui a presença do ilustríssimo, do grandioso, daquele que entende da piada mortal, que entende Vingadores, que entende Star Wars, que entende anime, Dragon Ball Super, do Magoji. Magoji, faça aqui as suas considerações finais, por favor. Bem, TB, muito obrigado a todos que estão aí curtindo e principalmente que está apoiando a nossa causa de comentar tudo aqui, Nerd News, de comentar sobre o que a gente vê, o que a gente assiste, o que a gente ouve nos cinemas, nas animações e nos filmes, principalmente. E principalmente no fato de que, se você quer comentar qualquer coisa, simplesmente mande sua opinião, que a gente comenta com prazer, firme e forte. Então é isso, pessoal. Eu vou me despedir mais uma vez deste que foi o segundo Nerd News, o primeiro Nerd News gravado com a presença do Mago Giva, que o primeiro eu gravei completamente sozinho e eu me senti completamente doido, mas foi bem ouvido. E eu quero dar aquele tchau com alegria para vocês. Tchau! Anima Nerd Podcast, o podcast oficial do A Fonte Geek.